Olá, pessoal, estamos aqui de volta para a gravação de mais um Pitacotubes. E essa semana que começa terá seu ponto alto na votação do processo de impeachment da Dilma. Não é, como diríamos, a votação do mérito. Trata-se apenas da admissão pela maioria do corpo do Senado da instauração do processo. Este foi o novo rito determinado pelo Supremo, uma forma de procrastinar ainda mais o processo e o sofrimento do povo brasileiro. Obtida a maioria na votação, Dilma estará automaticamente afastada por até 180 dias, período em que se espera ela seja confrontada com seus muitos acusadores e amparada pelos poucos e parvos defensores. E vamos aos assuntos do dia. O Ministério Temer. Na sua maioria, alheio ao que se passa em Brasília, a população olha com esperança para o incipiente governo Temer. Que se espera algo melhor seria redundância dizer, mas Temer dá sinais de tibieza precoce e sinaliza que pode vir mais do mesmo por aí. Nota uma grande preocupação dele em formar um governo de maioria, loteando cargos entre partidos da base, bem ao estilo FHC, criador do modelo, e que foi seguido à risca por Lula e por Dilma. Temer, que busca fazer um governo de salvação nacional, deveria tentar imitar Itamar e não FHC. Ele precisaria de um ministério técnico e desvinculado de partidos, seria o mais aconselhável e desejável, um ministério comprometido com o presidente e com o país que se pretende salvar, um ministério da sua confiança e não da conveniência do parlamento ou dos partidos, e ele teria, então, um ponto um ponto de um início promissor do seu governo. A função principal de um ministério é de assessorar o presidente. Eles precisam necessariamente ter compromisso único com ele e com mais ninguém. O que nós vemos nos últimos anos é que o ministério tem compromisso com o partido, com os cargos e com os dinheiros que eles podem conseguir para a sua agremiação. O ministério precisa ser enxuto. O presidente precisa despachar com todos amiudamente. Aécio, que disse na campanha haver um estudo de Harvard ou de outra grande universidade, não sei, que o número ideal de ministérios seria 22, deu mostras de ser um idiota. Eles precisam ser tantos quantos forem necessários, mas não além da quantidade que o presidente consiga administrar. E de onde vem essa sanha da necessidade de maioria parlamentar tão decantada por FHC? Ora, da sua crença na superioridade do parlamentarismo. Nosso próximo assunto. E o nosso próximo assunto é um programa da semana passada do Reinaldo Azevedo. Você já deve ter ouvido falar, ele é um colunista da Veja, ele tem um programa de rádio na Jovem Pan, ele tem coluna na Folha de São Paulo, ele agora parece que ele também faz comentários políticos numa dessas TVs que felizmente eu não assisto. Mas o Reinaldo Azevedo, que era um presidencialista empedernido, passou a ser assim, como por encanto, ele se transformou num parlamentarista de última hora. Então, eu também acho que o parlamentarismo é uma forma de governo superior, mas Reinaldo está trocando as bolas. Aliás, há muito o tio Rei, como é carinhosamente chamado pelos fãs, vem se mostrando mais um desinformante que um polemista. Sua recente conversão ao parlamentarismo ocorreu depois de um jantar com o FHC. Algo entre o repasto e os charutos deve ter convertido Reinaldo em neoparlamentarista. Cita alguns pontos sobre o parlamentarismo que passaram ao largo de Reinaldo. Seu primeiro engano é que parlamentarismo não é melhor per se. ele exige uma burocracia estável. Como o governo pode cair a qualquer momento, torna-se necessária a existência de um corpo técnico governamental profissional e de carreira. E isso eu quero explicar isso pelo seguinte: no parlamentarismo, por razões como um voto de desconfiança ou até por ação direta do presidente, no caso das repúblicas, ou do monarca, no caso das monarquias, o parlamento pode ser dissolvido. Isso geralmente ocorre quando o corpo parlamentar não consegue formar um gabinete. Não se consegue formar um gabinete porque não tem a maioria. E aí ele tem que fazer composições, e se ele não consegue fazer essas composições, ele chega para o monarca ou para o presidente e fala: não consegui fazer. E aí o parlamento é dissolvido e novas eleições são convocadas. Então, o que é que acontece na maioria desses países? Eles têm eleições extraordinárias. Elas não seguem um período igual aqui no Brasil. Nós temos eleições no Brasil de 2 em 2 anos, mas é porque elas são alternadas. As eleições para os cargos federais são de 4 em 4 anos, as para os pleitos municipais, que são prefeitos e vereadores, que nós vamos ter inclusive esse ano agora, também são de 4 em 4 anos, mas elas são defasadas a cada 2 anos. Então, o que que acontece? No parlamentarismo isso não acontece. Acabou, não conseguiu formar a maioria, então cai o governo. Caindo o governo, novas eleições têm que ser convocadas. É como um recado para o povo: olha, escolham melhor os seus representantes, porque não está dando para formar um governo com os que vocês escolheram. Isso aqui, se fosse instalado isso aqui no Brasil, isso não seria de se admirar. Seria se isso viesse a funcionar. Muito bem. Tem outra coisa: quando cai o governo precisa continuar funcionando. Não é o caso aqui no Brasil, né? Quando troca-se o governo para por um tempo e tudo mais, depois, até formar um outro governo e ele entrar em funcionamento, aí é que a coisa volta a funcionar. Até então, se você tiver que arranjar um financiamento para fazer a sua safra agrícola, entendeu? Você vai ter que esperar um pouquinho até o governo assentar praça. E se você precisar de um financiamento para fazer uma obra de saneamento, você também vai ter que esperar o governo assentar praça. Se você... Então, no parlamentarismo, você pode esperar. Quer dizer, enquanto estão se trocando as pessoas, os parlamentares que vão formar o governo continua a funcionar através da sua burocracia. E é isso que nós não temos aqui no Brasil. Porque a cada legislatura, a cada governo, a cada mandato, troca-se tudo. E aí a coisa não vai funcionar aqui no Brasil. Nós temos que primeiro arrumar a casa antes de fazer um salto como esse, passar para um governo parlamentarista, né? Depois tem outras pequenas questões aqui que eu andei colocando também, tá bom? Vamos lá. O nosso sistema de votação eletrônico, que é tão moderno, custa a bagatela de 5 bilhões de dólares por eleição. Então você imagine, a cada queda de governo, um gasto de 5 bilhões de dólares. Deu para imaginar? Nós vamos à falência rapidinho com isso. Outra coisa, parlamentarismo em geral funciona bem em países de pequena extensão territorial, população reduzida, poucos partidos ou apenas 2, e que adotam o voto distrital. Nós temos um país continental, mais de 200 milhões de almas, 39 partidos e crescendo, e voto proporcional. Quer dizer, não há como formar parlamentarismo a partir desse sistema. Quer dizer, há que se mudar o sistema antes de se pensar em parlamentarismo, ok? Depois, o gabinete no sistema parlamentar é formado pelos próprios parlamentares. Para dar um exemplo agora, recente, o Temer está tentando formar um ministério pegando personalidades várias da sociedade. Não é assim que no parlamentarismo. No parlamentarismo, essas personalidades já têm que ser representantes lá dentro do parlamento. Eles têm que ter mandato e precisam ter voto para serem ministros de Estado. E aí que está o problema. Olha para os nossos 500 e tantos deputados, né? 80 e tantos senadores, e vocês pensam assim: quem seria o nosso ministro da Fazenda dentre aqueles? De planejamento, da saúde, da previdência, do trabalho, da defesa, do comércio e indústria, das relações exteriores. Imaginem aquelas sumidades. Nem vou falar no Tiririca, né? Bom, eu paro aqui, vou deixar esse pensamento para vocês raciocinarem, que não dá para simplesmente colocar um sistema parlamentar. Não dá simplesmente para colocar isso simplesmente para chegar e falar que o sistema não funciona, que o sistema não é válido. Aliás, eu até gostaria de citar para vocês, aqui, repetindo aqui assim, de memória, uma fala do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, príncipe da família real brasileira, e é estudioso do assunto, ele é cientista político. Ele disse uma coisa assim: o importante nem é a forma do governo, se republicano ou monárquico, se presidencialista ou parlamentarista, mas o importante que as formas de governo de maior sucesso são aquelas em que a chefia de Estado não se confunde com a chefia do governo. Isso é uma característica do parlamentarismo, uma característica intrínseca do parlamentarismo, porque o chefe de Estado é o presidente ou é o monarca. Ele cuida da representação do Estado. Ele cuida basicamente de relações, por exemplo, internacionais, as relações internacionais, por exemplo, quem recebe os diplomatas lá na Inglaterra é a rainha. A rainha que recebe o corpo diplomático de outros países. Entende? Só para citar um exemplo. E o chefe do governo é o primeiro-ministro. Então, isso é muito importante, porque o chefe de Estado e a não concomitância de cargos é importante nesse caso, na visão do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, porque ele disse isso e isso realmente faz sentido. Mas assim que ele disse isso, eu me lembrei: poxa, peraí, os Estados Unidos da América, lá o chefe de Estado é o chefe de governo também. E ele, até assim, na mesma hora em que eu pensei isso, ele pareceu assim que ele leu meu pensamento e ele disse uma coisa assim, que me explicou muito bem. Falou: nos Estados Unidos, o presidente divide o poder com os governadores de Estado. E é verdade. Eles são, na verdade, uma confederação de 50 países independentes. Os estados lá gozam de independência como nós não conhecemos aqui. Os nossos estados aqui são escravos da União. É um contrassenso, porque, olha, os impostos, a receita é produzida aqui no município. E esse dinheiro vai todo para Brasília, de onde eu vou ter que mandar alguém lá para fazer o beijamão, para fazer o salamaleques para o governo federal, para obter o meu dinheiro, aquele que foi produzido aqui, de volta. É assim que funciona hoje a nossa república. Enquanto que lá nos Estados Unidos, não. O que é do município fica no município, o que é do estado, e o presidente, apesar dele se mostrar para o mundo como o presidente dos Estados Unidos, ele é presidente dos Estados Unidos para o mundo. Lá dentro a história é outra. Então, isso é muito importante, essa divisão de poderes. Porque o presidente dos Estados Unidos não pode tudo. Ele pode fazer, ele existe, como presidente apenas para os de fora. Lá dentro, ele é piano piano. Não é como se pensa, não. Ele não é o poderoso, ele não é a última bolacha do pacote. Ele precisa dividir o poder com cada um dos governadores eleitos. E lá, então, fica a divisão, quer dizer, lá é um estado fragmentário. Então, também lá há uma separação de poderes. E o presidente da República não pode tudo, ele não é essa tirania despótica que nós temos aqui no Brasil. Então, para fechar a conta, a nossa solução está bem à vista e ao norte. O que precisamos é repactuar a federação, construindo um sistema governamental que vai do município ao Estado federado e deste à União, e não o contrário, como temos agora. Partidos fortes, em pequeno número, e voto distrital completariam magnificamente essa receita. E é isso que eu vou fazer por hoje. E aos que estranharam eu não ter comentado a diatribe do deputado Valdir Maranhão, eu prefiro sinceramente não comentar macaquices. Tá, até a próxima.